O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo, que tem a finalidade de difundir a ciência trilogia analítica desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e que está nesse campo de atuação há muitos anos, difundindo as suas descobertas por todos os continentes e influenciando enormemente todos os locais aonde essa ciência tem acesso. As pessoas que têm acesso a essa ciência, a essas descobertas fundamentais para a vida do ser humano e para o futuro da humanidade. A tal ponto que estamos conversando aqui hoje a respeito da influência que as pesquisas que o Dr. Norberto Kepp desenvolveu nos Estados Unidos da América do Norte nos anos 80... causaram assim um impacto violento naquela civilização que já estava assim adiantada num processo autodestrutivo, num processo muito doentio, patológico mesmo, seguindo os princípios errôneos da psicanálise e que esses princípios levaram os americanos e os valores americanos para uma decadência muito grande, para um aumento do consumismo, para um aumento assim exponencial do egoísmo, do materialismo, do ateísmo, da loucura. E os Estados Unidos passaram a ser o modelo de uma civilização que dizia estar atingindo seu ápice, justamente realizando a teomania, que é a ideia de que o ser humano pode fazer o que dá na cabeça dele, por conta dele, transformar o mundo esquecendo das leis divinas. Ô Cláudia, vamos fazer um diálogo a esse respeito? Vamos. Que nós dois é que íamos lá para os Estados Unidos desde o fim da década de 70, né? Sim. Para levar o trabalho trilógico. E a civilização americana, que até hoje, né, que dirige a humanidade, ela baseou a sua política, desde, principalmente do Ronald Reagan, baseou na psicanálise, através de Bernet, que era sobrinho do Freud, né, e que levou para os Estados Unidos uma ideia de que a vontade do ser humano deveria ser totalmente livre para o ser humano fazer o que quiser. Então, essa ideia que ele levou é ao contrário da nossa. Você lembra quando a gente foi lá o que estava acontecendo, né? Perfeitamente. Mas o senhor se refere ao Reaganomics, por exemplo, e as filosofias correlatas a Reaganomics? Que o Reagan, ele dizia que não era o governo que devia governar, mas era o povo, dando a ideia de que se o povo consumisse, né, tudo o que quisesse, que as indústrias fabricando todos os elementos supérfluos para o ser humano usar, como ele gostaria de usar, é que o país iria ter um grande progresso. Então, a ideia que o Bernet levou lá, a ideia freudiana, foi que é mais ou menos tomada do Freud. O Freud falava na questão do ego, do eu, né? E do it, que era o instinto, de superego, que era a censura. Então, a ideia do Freud é tirar a censura. Então, a ideia que esse Bernet levou do Freud foi que a censura a qualquer atitude do ser humano é que era errada. Então, que o ser humano deveria fazer tudo aquilo que ele quisesse, sem censura. Agora, notem bem, né? Nós não podemos fazer tudo o que nós quisermos. Se nós quiséssemos, por exemplo, roubar uma pessoa, isso é coisa contra a ética. Se a gente quiser mentir, é contra a ética. Se a gente quiser explorar o trabalho do próximo, é contra a ética. Então, a questão da vontade tem que ser controlada, né? E a ideia que o Bernays levou do Freud é que o ser humano devia ser totalmente livre na vontade. Então, houve, de repente, uma grande especulação lá no país, e os indivíduos mais espertos em fazer dinheiro com dinheiro, né, através da bolsa, da Wall Street, eles ficavam assim ricos do dia para a noite, ganhando milhões e milhões. Então imagina a gente chegando lá e dizendo que isso estava errado. Inclusive, Dr. Kep, o marketing nos Estados Unidos, que liderou o marketing do mundo todo, né, desses grupos econômicos, eles maliciosamente usaram desses conhecimentos freudianos de como o inconsciente do ser humano funciona e principalmente como a patologia do ser humano funciona, para fazer com que isso trabalhasse a favor do consumismo e do capitalismo. Então, quando o senhor trouxe essa noção de que esses aspectos são patológicos do ser humano e não fazem parte da sua estrutura sã, muito pelo contrário, e que isso levaria à derrocada também da estrutura social, isso causou lá uma reação imensa lá por parte dos poderes, porque a sua argumentação científica e filosófica, pedagógica, ela argumentava de uma forma lógica, clara, experimental, científica, mostrando por que aquela estrutura filosófica, econômica, social, de valores que eles estavam lá impingindo ao povo americano e através do povo americano no mundo, que essa estrutura estava de perna cabeça, de pernas para o ar, quer dizer, estava doente, invertida, ao contrário de como deve ser. Então o senhor escreveu o livro A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, justamente na época do Ronald Reagan, né, do Reaganomics, quando todo mundo achava que tinha finalmente descoberto, era eureka, como resolver todos os problemas do mundo. Foi durante o tempo do Reagan e do seu governo. Então, quando a gente chegou lá e voltou e quisemos fazer voltar os valores antigos, né, que levaram a nação àquela opulência enorme, porque a humanidade teve três fases, né? Teve uma fase agrícola, onde o pessoal se dedicava à agricultura, né? Questão de alimentação, desenvolvendo a terra, etc. Depois houve uma fase industrial, que os agricultores foram para as cidades para viver a indústria, para viver o conforto, né, das grandes cidades. E finalmente, deveria haver uma terceira fase, quer dizer, uma fase assim em que deveria unir a questão da agricultura com a questão industrial, né? Para que o povo tivesse abundância, mas através do trabalho. E aí entrou a Reaganomics, que era o povo especular, ganhar dinheiro nas bolsas, ganhar dinheiro sem trabalhar praticamente. E aí o Reagan, né, através dessa orientação, ele levou o país à decadência. Então, o que acontece atualmente, né, é que, vamos dizer, a questão ética, mesmo o cristianismo foi deixado de lado, como se o cristianismo atrapalhasse a questão da vivência, né, do povo numa sociedade feliz. Então, aqueles pecados capitais, né, a gula, a avareza, a preguiça, orgulho, etc., foram deixados de lado para o povo tentar viver a vida de ócio. E a vida do ócio é que leva à doença. Dr. Kep, aqui no seu livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, volume 3, na página 65, o senhor dá uma explicação do que se passa Diz assim: poucas pessoas chegam à maturidade, motivo pelo qual a humanidade permanece nesta confusão atual. O poder promove a satisfação de todos os desejos infantis, alimentação, dinheiro e sexo, não permitindo, de outro lado, o desenvolvimento da cultura e da civilização. Então o senhor diz assim, né? Que ele, o senhor pode afirmar que a atitude em torno dos prazeres produz toda a corrupção que impede a existência feliz. Por isso que a humanidade não consegue chegar na felicidade. Você sabe, Freud. Essa questão, por exemplo, do princípio do prazer, ele coloca como sendo o caminho para a pessoa ficar doente. Isso que é interessante. Ele coloca, por exemplo, a questão da realidade, né? A orientação para a realidade é que levaria o ser humano a uma vida assim, praticamente ideal. E eu chamo no meu livro Trabalho e Capital, ao contrário do Karl Marx, que chamou o livro dele de O Capital. Quer dizer, o próprio comunismo seguia o capitalismo. Então, o capitalismo fez um comunismo igual ao capitalismo de Estado. De maneira que esse é o problema da inversão, no qual o ser humano quer viver sem responsabilidade. Quer falar alguma coisa? Eu poderia comentar, Dr. Kepp, esse acontecido na boate lá do Rio Grande do Sul com aqueles jovens, porque eu acho que vem bem dentro dessa análise que está sendo feita aqui no programa, né? Justamente essa busca pelo princípio do prazer e a ideia que somos livres para fazer o que quisermos, né? É, isso é o povo, né, que foi atrás disso. O senhor quer falar alguma coisa, Ortiz? Dr. Kepp, eu estava assistindo uma aula do Richard Jones, e foi tratada essa questão da liberdade, né? O que é a liberdade real? E o senhor fala no seu livro que a liberdade é ser livre, é fazer o que é bom, bonito e verdadeiro. Então, nisso, a pessoa é totalmente livre para fazer tudo o que é bonito, bom e verdadeiro. Agora, se ela escolhe fazer o mal, ela já se torna escrava do mal, como Cristo disse, que o ser, quem faz o mal é escravo do mal. É, isso está no livro, né? É, como é que chama o livro que eu escrevi sobre isso? A liberdade é essencial. Na Libertação dos Povos tem isso, não é? Na Metafísica Trilógica, Dr. Kepp, a libertação do ser. Desde o livro A Libertação, né? O Dr. Kepp já traz esse conceito. A libertação é o fundamento. Mas, viu, Ortiz, o que deixa a gente mais triste é verificar que tem esses indivíduos que são verdadeiros psicopatas. Então, a gente pode verificar que a estrutura social impede que o ser humano seja livre no bem. Por exemplo, o Kepp escreve aqui nesse mesmo livro, A Metafísica 3, que por que a maioria esmagadora dos seres humanos permanece em uma conduta de prazer imediato infantil? Certamente, a vida adulta não oferece satisfação suficiente para ser desejada, e a estrutura da sociedade impede que o homem seja feliz nesse planeta. Então, se o senhor vai fazer uma iniciativa para ser bom e agir no bem, o senhor vai ver quantos obstáculos que esta sociedade invertida coloca na sua ação. O que não justifica, né? Não justifica. O nosso tempo é muito pequeno, né? Agora tem o seguinte, viu? Que a questão da religião é entendida de um modo muito restrito. Religião não é a pessoa ir à igreja e cumprir aquele cerimonial que as religiões, que as igrejas fazem. A questão da religião, o que que é, por exemplo, seguir a Deus, né? Então, o mal, como é a nossa definição, o mal é a privação ao bem. Então, o que que é o indivíduo ligado a Deus? É o indivíduo que faz o bem, é o indivíduo que faz a verdade. O bem, né, é a bondade. A verdade é a razão. E o indivíduo que faz também a beleza. Quer dizer, que o trabalho dele gira em torno disso. De maneira que os jovens se afastaram das igrejas também por essa falta de um entendimento trilógico que nós estamos trazendo agora, que estar com Deus é estar, por exemplo, num trabalho, principalmente se o trabalho é certo. Se o trabalho é para fabricar armas, se o trabalho é para matar o próximo, então é um trabalho demoníaco. Então tem que haver uma volta aos verdadeiros valores. E geralmente a gente pode falar, né, que tem sociedades secretas que querem, como antigamente, o poder só para eles. Então querem que o povo se engane tanto para eles não saírem dos poderes que eles conseguiram amordaçar a humanidade. Mais alguém quer falar? Eu queria comentar que o senhor falou hoje de manhã, né, que religião é viver com ética, né? E a gente nota que na sociedade atual, a angústia que a pessoa vive é porque a sociedade está totalmente distante da ética. Justamente essa ideia da pessoa querer fazer o que quiser é o que leva a pessoa a ficar angustiada. E, por exemplo, a especulação, né, viver sem trabalhar, então são todas coisas antiéticas. Então a sociedade promove a doença, né? Então, mas nota, né, que essa é uma questão muito importante. Agora, seria bom ouvir o Roberto Frascari sobre a questão do motor que nós criamos, né? Que é o motor de energia livre. O que, que o senhor quer falar, Roberto? Esse motor foi baseado na metafísica desinvertida que o senhor fez, que a gente procura ver que a energia, a matéria, na verdade é a energia que está no espaço, né? E nós procuramos trabalhar assim, vendo que o magnetismo é mais uma captação que o ímã faz dessa energia. E procuramos desenvolver um motor utilizando mais o magnetismo que a eletricidade. E estamos conseguindo altos níveis de eficiências, mesmo dos motores pequenos, que geralmente têm baixa eficiência, por causa disso, né? Então, o Roberto falou, né, que a verdadeira energia vem de fora. A gente pode dizer que a energia, em parte, é finita, é material e é infinita, é espiritual. Então, por que que os países, né, mais desenvolvidos não se empenham em desenvolver essa energia livre, conforme o Tesla deu nome, né, energia escalar? É porque aí iria tirar os grandes lucros, né, das pessoas que fabricam aparelhos que usam eletricidade, né, que tem os relógios que controlam e a pessoa tem que pagar o uso. Então, a energia livre iria dar uma grande liberdade para a humanidade se desenvolver sem pagar nada, né? O Richard vai falar, Richard Jones. Dr. Kepi, eu estava pensando sobre essa questão da liberdade, a liberdade de ficar dentro da realidade, né? A realidade não é uma coisa que o ser humano cria. Uma coisa que já é criado, então seu motor, sua ciência está totalmente baseada nessa ideia de tirar a realidade da realidade e não impor nossa realidade em cima disso. Então a liberdade de ficar bem dentro da realidade que já existe. É uma coisa muito, muito interessante para mim. Porque lá no Canadá a gente tem essa ideia que você pode criar sua realidade, sua verdade, etc. E não é assim. A realidade já existe e a gente precisa entrar em contato com isso mais. Então, e a realidade Deus deu gratuitamente para nós, né? Exatamente. Inclusive através dessa energia. E as pessoas gananciosas, mais doentes, esquizoides mesmo, esquizofrênicas e depressivas graves, elas não querem libertar o povo da escravidão que tem em pagar a luz elétrica, a água, essa coisa toda, e usar essa energia livre. Dr. Kepp, uma das coisas muito importantes que eu vi num livro do senhor é que o senhor fala que sempre que a gente toma uma atitude errada, destrutiva, nós temos sentimento de culpa. Mesmo que a pessoa não queira sentir aquela culpa, ela tem aquele sentimento, né? Faz parte. Então, é por isso que a pessoa não é livre para fazer o que é errado, porque ela faz, mas depois ela sofre as consequências. Então, que liberdade é essa? É que se a pessoa trabalha, por exemplo, numa fábrica de armas, né? Ela não tem culpa, né, de estar lá. Mas é uma coisa imoral. É, e ela vai sentir a... E o que acho imoral até agora foi a questão, né, de sexo. Então, Dr. Kep, nós então fazemos o seguinte pergunta que o senhor coloca no livro A Libertação dos Povos. Neste caso, o ouvinte deverá perguntar como corrigir tal situação? A resposta é a seguinte, de acordo com o senhor aqui. Primeiro, a sociedade tem que ser remodelada, isto é, o povo tem que dar o seu controle para os honestos. Segundo, temos que participar de um tipo de organização social e trilógica, colocando a ação na base, o dinheiro e o prestígio em segundo lugar. Terceiro, percepção da inveja e da inversão, para que consigamos desinverter a sociedade. Então, isso tudo que o Dr. Kep propõe aqui é melhor explicado nos nossos livros, nos nossos programas de televisão que estão totalmente disponíveis nos canais da internet, os nossos cursos de pós-graduação e de lato sensu, né? Que tanto pode ser a nível de pós e a nível livre, né? Dos nossos cursos de psicossocioterapia, as escolas Millennium, que dão o ensino de idiomas baseado nesta percepção trilógica. Então, o indivíduo abre a cabeça com essas aulas, profundamente estudando a filosofia, a ciência trilógica. Então, acessem, e também análises individuais e de grupo, né? Acessem mais as nossas atividades para vocês participarem dessa grande mudança, dessa reversão da situação que se encontra no mundo, porque se nós não tomarmos a iniciativa, isso não vai acontecer nunca. Só lembrando, então, que nós estamos com as matrículas abertas para esse curso de pós, que vai ensinar todas as ferramentas que a pessoa pode utilizar para fazer essa grande mudança, né? E as matrículas também para os cursos da Milênio, os nossos cursos livres, estão abertas o ano todo. Poderíamos, então, dar o nosso site www.stop.org.br. www.stop.org.br. Lá você vai ter acesso tanto à parte da clínica de psicanálise, como aos cursos da Millennium, como aos nossos programas de rádio e televisão, cursos livres, etc. e tal. E o nosso número de telefone é 3032-3616. 3032-3616. Até a próxima.